YK-729, rádio 31 de março, frequência de 1190 kHz. Santa Cruz das Palmeiras, 5000 watts de potência. Uma emissora católica a serviço de Deus, da pátria e da família por um mundo melhor. O som que você gosta de ouvir está por aqui na 31 de março. 15 horas e 3 minutos e nós vamos dando prosseguimento com o Show da Tarde. Nos 1190 são agora 15 horas e 2 minutos. Loja e Gráfica Palmeiras e a previsão do tempo. 1190 kHz, o tempo e a temperatura. Na região de Santa Cruz das Palmeiras, o tempo está nublado, sujeito às chuvas. A temperatura na marca dos 27 graus. Volte às aulas com artigos escolares.